lá. Aham. Tá achando o quê, rapaz? É fim da rua, frio, mano. Olha os caras, mano. É nóis mesmo, gente. Vai, não. Bate da mic na mão. Viva rodando no chão. O outro lado da cultura que você ainda não viu. Vamos tomar essa city. Compartilha de grafite. Um, dois, DMV. Eu sou pura rua, trio. Bate da mic na mão. Viva rodando no chão. O outro lado da cultura que você ainda não viu. Vamos tomar essa city. Compartilha de grafite. Um, dois, DMV. Pura rua, só os moleque pedrada, já tá formada avalanche. A pura rua é embaçada quando tá nos falante. Métrica levada, técnica desconcertante. A trupe treme o chão como top rock de elefante. Sem grana ou contrato de gravador importante. Com gana, com garra, com flow de diamante. Com a missão de levar o hip hop adiante. Porque somos mais do que o CD que enfeita sua estante. É pura essência de quem defende o que ama. Derrubando quem se vende por um cacho de banana. Alguns são profissionais na arte de queimar bagana. Eu sou perito em representar usuários de Montana. Sou pura rua porque esse é o valor que tem pra mim. Pouco sabe a importância de se ter uma backspin. É só o início, embora eu queira que isso seja o fim. Mas querer não é poder, infelizmente é assim. Enquanto as batidas fazem a cidade balançar, grafites tomam os muros em seu devido lugar. O mic já tá na mão de quem sabe o que faz. Eu sigo na corrida para não ficar pra trás. Não tente nos conter, cê não sabe o que tá fazendo. Eu vejo vários perguntando, o que tá acontecendo? Cê não sabe? Isso se chama pura rua, crio. Tão pesada quanto as enterradas do Shaquille O'Neal. É pura rua, estilo instinto de fazer rima. Uma manada nos falantes jogando tudo pra cima. Safari, esse que é o nome da família é um DJ. Cinco MCs e uma mina fazendo som alto e forte que muda sua reação. Com mais impacto que dinamite ou bala de canhão. Acho melhor cê correr, se der de frente com a gente. Cê pode até se arriscar, mas depois não se arrepende. Porque a crew é mais temida que o incrível Hulk. Mas usamos microfone e voz sem precisar do Mook. Pra te fazer entender que a gente não avacalha, duros como diamante, mais forte do que muralhas que te impedem de ver, ouvir, falar e pensar. Somos a luz no fim do túnel, pronto pra te libertar. Se você tá cheio de problema e não conhece a cura, aproveita que é de graça essa dose de pura rua. Família tá em peso, Safari tá na casa. No clima, no enredo, com a língua afiada. MCs de classe, o que é fato nós relata. Nem que seja no gogó e na batida de lata. Pra clamar justiça plena e mostrar a nossa cena. Dividir é o problema, união que tal? Pensa a arte, o som, a dança, o maestro, um só ideal, a.k.a. manifesto. Pura rua, tá no mic, tá no shape, tá nos cap, tá nos dunk. Nós é funk, nós é reggae, nós é rap. Nós não brinca quando o rap trinca pra mostrar serviço, pra fincar bandeira de que isso aqui é compromisso. Mais do que batida e rima, mais do que manos e minas, que vinil e agulha em cima e toda a tradição do rap. Mais do que crew ou família, bando, manada, matilha. Represento pura rua, Safari que tá na track. Não toma aqui só pra somar, a gente vai fazer o melhor. Duvida e não acredita, escuta só pra deixar bem claro, irmão, a ideia é simples. Bater forte como ali fazia dentro do ringue. Uma par de maloca onde a cultura é estrutura. Assim denominamos a crio pura rua. Eu vou lutar, correr e manter enquanto eu tiver vivo. E eu tô pouco me lixando se eu ficar todo fudido. Não é chatice não, irmão, e muito menos marra. Ninguém é dono disso, ninguém quer meter mala. O fato é que hoje em dia tem uma par de boa fazendo um nome em cima da cultura que é nossa. Os moleque vive comprando rap bom e informativo pra poder satisfazer e com os mano compartilhar. Escuta só, fiote. É por essas e por outras que a rapa se juntou devido a tanta chatice. É triste, eu sei, mas fique despreocupado. A gente tá no comando, o rap tá pesado. Então coloca a armadura e tenta se proteger. Pura rua tá na casa fazendo o chão tremer. Se não aguenta, se esconde, o circo vai pegar fogo. A Babilônia cai e ninguém pede socorro e diz: pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. Os moleque tá embaçado, esse ninguém segura. Sem desavença, só quem é que chega e representa. Se não é, nem tenta, se não gostou, não esquenta. Relaxa e curte que você vai entender. Cê acha que eu tenho mesmo tempo pra perder? Não vem, então deixa eu te mostrar o melhor da rua. Sua cultura que é pura, junto os moleque é só loucura, tio. Essa daqui que é a pura rua, crio. Trazendo ao seu ouvido que você nunca ouviu, sentiu? A vibe então deixa com nós, me passa o mic. Nos bombe ou na picape, no freeze ou no freestyle. Partimos pro ataque, é só parar pra escutar. Mas se for ramelar, a rua vai te atropelar. Nós chegamos pra ficar, agora nos atura. Nocaute de rima no primeiro round, é pura rua. Que essa seja meu grito no ouvido de quem ignora. Que antes tirava a rua e diz que é rua agora. Não é só botar a calça larga, deixar o cofre aparecer. Se você nunca foi dela, ela não tá em você. Chega no moio, na rima, se vem de baixo ou de cima. Dos quatro cantos da city, se for da pura, não evite. Também não força amizade, só para em pés de verdade. Ela escolhe os sinceros e que não tão na maldade. Pros loucos que tão comigo, que vem nela um abrigo, toda quebrada afora, os que moram nela agora. Os manos que tornam a vida mais colorida no muro, dos protestos que são feitos na calada, no escuro. Pros que lutam todo dia pra sair do breu, dos becos e vielas, trovadores como eu. Pros cabreiro rueiro que homenageio agora, sabem que a hora da rua, então é nossa hora. E essa vai ser o grito no ouvido de quem ignora, que antes não ouviu a rua e ela fala agora. Minha verdade e a sua, safari a voz da rua, que treme o chão, estrutura e sacode a trilha sonora. Batida mic na mão, b-boy rodando no chão. O outro lado da cultura que você ainda não viu. Vamos tomar essa city, compartilhar de grafite. Um, dois.